Na madrugada deste sábado, por volta de 2 horas, um condutor desconhecido acabou colidindo um Santana de placas ADE-8088 de Foz do Iguaçu contra um poste de energia elétrica na rodovia 277, na altura do Trevo do Charrua. O condutor, após derrubar o poste, acabou fugindo e abandonou o veículo. A rodovia ficou completamente interditada até a chegada de uma equipe da Copel para a retirada da rede de alta tensão que obstruía a pista. O veículo foi guinchado ao pátio da Polícia Rodoviária Federal. A identificação do veículo poderá levar à localização de seu proprietário e suposto condutor, que deverá responder pelos atos cometidos. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.